fica mal com Deus, quem não sabe dar. Fica mal comigo, quem não sabe amar. Fica mal com Deus, quem não sabe dar. Fica mal comigo, quem não sabe amar. Pelo meu caminho vou como quem vai ficar. Quem quiser comigo ir, tem que vir do amor e tem que ter pra dar. Vida que não tem valor, homem que não sabe dar. Deus que se descuide dele, um jeito a gente ajeita dele se acabar. Fica mal com Deus, quem não sabe dar. Fica mal comigo, quem não sabe amar. Fica mal com Deus, quem não sabe dar. Fica mal comigo, quem não sabe amar. Fica mal com Deus, quem não sabe dar. Fica mal comigo, quem não sabe amar. Fica mal com Deus, quem não sabe dar. Fica mal comigo.